de ilusão, oprimida, sofrida. No convívio com Deus na caminhada, eu sigo sem patifaria. Aê, parça, pega a taça, levanta, faz um brinde. Vida pra nós, rapaziada, tamo firme, forte, envolvido em busca dos malotes. Na paz, pode acreditar, ou Zé Bobinho em choque. Que da janela observa a movimentação. O que rola na mente dele é que ali só tem ladrão. Mente vazia, oficina do cão. Já tirou do mundão uma pá de sangue bom na madrugada. Noite gelada, a pedra no cachimbo feito de lata amassada. Já planejando a próxima mancada. Roupas no varal garante a próxima rodada. Vida sem Deus, mente alucinada. Andando pra cima e pra baixo, sereno na cara. A sua mãe em casa preocupada, pedindo para Deus que o livre das paradas erradas. Sem chances, sem massagem, fim da linha. Chegou a sua hora, malandragem. Tiros pra cima, hemorragia interna. Morreu no chão da esquina da rua de terra. História comum, cotidiano rotineiro. Realidade na vida de muito brasileiro. Justo é Deus, maldade tá no ser humano. Na bola dos olhos brilha bronze, prata e ouro branco. Suas noites de peludo, seus carros do ano. Charuto cubano, Red Bull, cavalo branco. Justo é Deus, maldade tá no ser humano. Na bola dos olhos brilha bronze, prata e ouro branco. Suas noites de peludo, seus carros do ano. Charuto cubano, Red Bull, cavalo branco. Vida do crime, parceiro, já levou vários camaradas. Peço a Deus proteção, aí eu saí de casa. Sei que o mundão tá loucão, sem Deus no coração. Na vigília os crentes ora em busca da salvação. Do outro lado a maldade no coração dos irmãos. Já vi vários assim, tu tá querendo meu fim. Eu tenho Deus o maior, que sempre ora por mim. Crocodilagem, maldade no coração do covarde. No mundão na cadeia, revolta em alta voltagem. A vítima no cativeiro, que entra em desespero. Sangue no chão da favela, vê se o que saca primeiro. Cachorros latem na madruga, detentos rebelados no presídio, tenta fuga. Em meio ao fogo cruzado, tiro por todos os lados. Polícia seca as vielas, invade todos os barracos. Uma lágrima que rola em prantos de dor. Mas uma mãe que pede um filho nesse mundo de horror. Um cachimbo com pedra, o viciado se entrega, dá uma tragada fatal. Vê o diabo na terra, muita alucinação. Overdose na certa, você percebe quem é quem no decorrer da caminhada. As drogas não levam a nada. No bote das esquinas, barulhos se afundam na cachaça. Eu olho pro céu em busca de explicação. E observo que na vida sempre existe o perdão. Faça por onde merecer, só depende de você. O bem, o mal tá pra você escolher. Tá pra você escolher. Justo é Deus, maldade tá no ser humano. Na bola dos olhos brilha bronze, prata e ouro branco. Faz noites de pelo dos seus carros do ano. Charuto cubano, Red Bull, cavalo branco. Justo é Deus, maldade tá no ser humano. Na bola dos olhos brilha bronze, prata e ouro branco. Faz noites de pelo dos seus carros do ano. Charuto cubano, Red Bull, cavalo branco. B-O-M-D-I-A pra família DRR, invadindo o sistema. B-O-M-D-I-A DMC rima fatal, poder bélico na favela. De cabeça em vida, vamos executando o plano. Arrastão nos condomínios, limpando o cofre do banco da cidade. Tiradentes, zona leste, Brasil. Mago, abelha, manda rima, Vladimir, era Bimiquimba. Ouça nossa voz, o que nós temos pra falar. Ô Brasil, ô lugar, de político marajá. De São Paulo a Salvador, Pernambuco ao Ceará. De joelho ao Redentor, pra pagar nossas promessas. Confirmando nossa fé, continue inabalável. Veja bem, não seja mais um refém. Dinheiro é necessário, muitos querem, eu também. A vida está difícil, não é fácil pra ninguém. É um acordar, glória a Deus, todo mundo digo amém. Amigo ou inimigo, cê não sabe quem é quem. Enquanto cai dinheiro na conta, para eles tá tudo bem. Traição, corrupção, nos quatro cantos eu sei que tem. Com todo o dinheiro do mundo, na hora do start não sobra ninguém. O mundo é do meu Deus, mas o diabo reina. O dinheiro te traz luxo, mas também te traz problema. Cê conhece a extorsão, corre, corre do ladrão. Quando volta pra casa, está voltando pra mansão. Uma prisão, sem muro, com todo luxo. Então coloca na sua cabeça que o dinheiro não compra tudo. Oh, money, oh, dinheiro, viação. Todo dia levando meu povo no desespero. Seu furo no cativeiro, do que valeu seu ouro na torneira do banheiro. Corrente no tornozelo, não viaja, não viaja. money, yeah, yeah. Brá! Oh, money, oh, dinheiro. Brá, brá, brá. Pira bandida, pira, pira bandida, pira, pira bandida, pira, pira bandida, bem. Vida bandida, pira, pira bandida, pira bandida, pira, pira bandida. Veja bem, justiça é Deus, maldade tá no ser humano. Na bola dos olhos brilha bronze, prata e ouro branco. Suas noites de velo nos seus carros voando. Charuto cubano, Red Bull, cavalo branco. Justiça é Deus, maldade tá no ser humano. Na bola dos olhos brilha bronze, prata e ouro branco. Suas noites de velo nos seus carros voando. Charuto cubano, Red Bull, cavalo branco. Mente vazia, mente vazia, mente vazia, oficina do diabo.